di stazionamento. Passarelo 9805, pista livre, autorizado decolar. 150 graus, 119. Autorizado decolar, então, 0, passarelo 9805. Então, eu vou botar 3193, mantenha o ponto de espera. Mantenha 9805, decolou os 37, chama o controle de Salvador, 120-18. 120-8, 9805, boa. Salvador, 120-85, alterne 125-45. 2685, alterne 2545, voo 1256. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 9805, prefeita Coral no Bravo. Passarelo 9805, boa tarde, contato radar, sua passarelo de voo 1180, após 2 mil pés, autorizado direto coral. Afirmativa, após 2 mil pés, direto coral, passarelo 9805. Sim, Salvador, deixa ela estar fortalecida. Precisa? Muito boa vida, uma vez mais tarde, eu dou forte, para a regra. Certo, Vitor Hotel Fox, com autoridade por oficial, eu reparto do Jó com o campo. Eu acho que a minha porta lá, o Vitor Hotel Fox 3. Mantenha o ponto de espera, para 3193. São 3367, complexo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. Então, para manter o hotel nível 040, 030, 040 ou mais acima, o controle nos negou e mantém o ponto de espera. Consegue não seguir a possibilidade de nos retornar e após a decolagem, que nós estamos com problemas de alimentação, meu amigo. Agora não é possível. A sua decolagem exclui do tráfego Hercules da Santa, está na curva final. Assim que ele pousar, será autorizado. Ok. Torre, está na 3367 final, da 10. Tá 3367, autorizado pouso, 150 graus, 119. Autorizado pouso, tá 3367.

Catalo, você era até o Fox, tem condições de descer para 1.010? Afirmo. Tem que descer para 1.010. Olha pra ela, tá Fox. 1.050 graus, 1.09. Poxa, né? 6227, mantém o ponto de espera. Passar um vídeo ali de Juliette, que é o Fox 43. Curva direita, corredor, checa, checa-prego. Chame o controle no 20, decimal 8. 20.8 no corredor. Poxa, né? 6227, autorizando a minha pista 1.0. A minha pista 1.0, 6227. Voo 9796, pronto, quanto espera? Mantém um ponto de espera, voo 9796. Para manter 1796. Boa tarde, Papa Tango, Vitor Indio Gilete. Papa Tango, Vitor Indio Gilete, boa tarde. Mantenha a rede voo visual e aí chama 07, reporte fora da barra. Autorizaria o 2500, mantendo a proa 260, cara? Autorizado, Vitor Indio Gilete. Eu ligado. Professor Salvador, muito boa tarde, 3193, cruza 2, geração 1. 3193, boa tarde, contato radar, gostaria de nível de voo 340, autorizado direto Lúcia. 340, lenda para o 3193, muito obrigado, tchau. 3 minutos, no mínimo. Chuva, Thiago Jorge, já estaria desfeitado, ingressar pelo corredor até para pouso na 35. Tente, Serra do Céu, autorizado, o corredor até ao contrário. Tente, autorizado, o corredor até ao contrário, Serra do Céu. Autorizado, Serra do Céusca. Fogo, vetor lá, tá foco? Posso chegar? Posso congelar com a torre, a prestação pela perna do vetor a zero para a base da festa de chuva? Capitão, Vitor, até o espaço, chame da prudente a torre, solicite a na frequência 1-1-8 do sinal mais 5. Só assim, obrigado. Boa tarde, é o Vitor, até o Foxtrot. Vitor, até o Foxtrot, prossiga em condições visuais pelo setor norte de Salvador. Chame de base para final pela esquerda, pista 1-7, ajuste de altímetro no 0-7. E o vento 150 graus, 1-2 nós. Para final, Vitor, até o Foxtrot. Chaleme 227, autorizado decolar, pista 10, 140 graus, 12 nós. Atacar o Vitor antes do norte, com o estimado para a ponta. 19 e 10, tá? Tem escutado na margem, mas é. Autorizado a minha manter pista no 0, gol no 796. Então a informação foi pro gol 1796, autorizado a minha manter. Isso aí. O Chanel 6227 decolou 50, chama o controle de Salvador 120, decimal 8. Boa tarde, contato radar, sua paranilha de voo 360, autorizado por Atleta. Maravilha, Leda, 360, mais 227. Contra o 193, como centro e cifre, 128 do sinal 35, alterne 123 do sinal 8. Cifre 2235, 238, 3293, agradeço a uma boa tarde, bom trabalho, carinho. Boa tarde, você. Cifre é um fiasco. Papel no referente de leste, tem frequência livre para as coordenações. Papel agresso, tchau. De olho. tá. Solo 5-2, colocar o estacionamento. Autorizado 180 graus de backtrack, reporte liberando para o pátio 4, Vitor Hotel Fox. Rua 1796, autorizado decolar, pistão a 0, 150 graus, 109. Autorizado decolar, pistão a 0, 1796. Chanel 327 autorizada, linha 1C, pistão no zero. Vem manter a Chanel 327, pistão no zero. Avião 41, Ananeia, boa tarde, autorizado para a Tribuna, lista para 4.000 pais, aí Chanel 017. Voo 796, decolou 5-4, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. Vai chamar o 208, 1796. Salvador, voo 1796. Voo 1796, boa tarde, contato radar, siga para o nível de voo 3-0, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Cliente, 2.000 pés, Leda. Passarei de 9805, estrada encerrada, 55 minutos do oeste de Salvador. Chama controle de antes, frequência 120 do Cimaúba. Chanel 6327, autorizado decolar, 140 graus, 119. Entenda, Chanel 6327. Conforme a altitude. Conforme a altitude. Gente, qual é a transferência com a torre? Eu posso ir através do Copa Sul. Aguardando no Copa Sul através do Copa Sul. Bolsonaro 327, decolar 257, seu controle Salvador 120, decimal 8. 08, boa. primeiro vento. Telema 327, boa tarde, contato radar, se você é nível de voo 100, após o mesmo mensagem autorizado direto Coral. 2000 Coral 100, chame a 327. Aparamento de revolucionário, chame Torres, ano 18, no sinal 95. Chama 6227, chama Centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 1235, 1238, obrigado. Está com a visão com o campo. Ok, está presente, está autorizado o cruzamento do final 10, reportando final 17. Poderíamos coordenar todos na 35? Afirma, até o final 35. Porta final 35, Serra Gonçalves. Polícia Porta Natal, Visual com Campos. Você vai conseguir confirmar o seu B e o seu equipamento? Sete. Azul 4166, desce para 2 de meu país, autorizado sinal de Leo Sotil, reporte estabilizado. 2000, SRE, reportarei 4166. Gol 1796, chame Centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 1235 e 123, decimal 8. O 796. Serra Gonfiosca. Serra Gonfiosca, autorizado o pouso na pista 35, 150 graus, 089. Autorizado o pouso 35, Serra Gonfiosca. Tem? Aqui lateral com rádio controle Léo. Possibilidade de coordenar IOMEP com F? Coordenatora IOMEP. IOMEP, isso. Papa Romeu, Serra Golfiosca, no solo 03. Autorizado o táxi até os andares, a minha escuta. Voar hoje ainda? Pela minha 327, autorizado a NET. Com campo de leste da Silva. Vai estar aqui, ó. A patrão do Delta Capão uniforme, confirme o conteúdo da capital de Salvador. Autocoordenação com os tráfegos locais, informo um tráfego na frequência livre indo para Cairu. Tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais, reporte 20 milhas de Salvador. Azul 4166, completo sinal de Santo Torre, 118 do sinal 95. Autorizado, a linha é decolar de imediato. 140 graus, 099, informo Embraer 190 da Azul a 3 milhas de cima do marcador externo. São Juliette Quebec Kilo. Continue a aproximação para pouso na pista 17. É o número 2 para pouso em Salvador. Tráfego número 1 no Embraer 190 da Azul à sua direita. Ele está próximo do marcador externo. Aguarde a autorização de pouso. O Quebec vai prosseguir para a Vespa da Rima. Limitado a 3 milhas ao norte de Salvador. Avistado, 4166. Leste Quebec Kilo, apresentar pouso simultâneo, efetue em 360 graus pela sua esquerda. Reporte interceptando o final da 17. Reportará, 360 para a esquerda, Kilo. também, autorizado pouso pista 10, 150 graus, 08. Autorizado pouso 466. O Chanel 6355 decolou 08, chama controle 120.8. Controle 120.8, boa tarde. Completado alinhamento, o 360 na 17, autorizado pouso, 150 graus, 08. Direita, solo 219, direita, solo 219, azul 4664. O Juliette Quebec Kilo, no solo 1-0, atualizado back track, plangada bata, o que ganhar a sua escolha. Frequência livre estacionada. Juliette Quebec Kilo. 3155, autorizado a decolar, 160 graus, 129. Aí decola, terceira 10, só 3-9. Boa tarde, para o Silvio. Gente, vamos lá, galera. Fecha, não tem rádio de luz visual, a gente chama agora uma 7, reporte de Zé Candina. Pastor 39, está na escuta da torre? Escuta. Autorizado o cruzamento. Autorizado o ingresso pela pista. Chame a linha de próxima, estou feliz morto. Nossa, terceira linha de próxima. 1, 2, 3, decimal 8, chamada 355. Decimal 8. 208, boa. A dor está 3155, vai passar 1500 pés na Trampo. 3155, contato radar, se você for amigo de 320, pode deixar no país ou 30 direto Leda. Pós 2000, direto Leda, 3155. Autorizado a decolar, 170 graus, 109. Lagoa 07, controle. Tráfego 3 horas, 8 milhas, como nordeste, mantendo 1.500 pés, em capacidade de 2.8 alto. Obrigado, 9107. 120.8 08, Copa 10. 1097, autorizado a linha manter a pista 90. Ali mantém, gol 097. Eu falo no prazo do 11 horas, 7 milhas, como Sudeste, mantendo na mensagem do Eco Charlie 35. Autorizados a decolar, que estão no 0170 graus, 119. Vai decolar, no 1097. Acho que é 39 na escuta de controle. Autorizado da presença da Catarina no carro. 7, decolou os 22, chama o controle da 0018. 08, obrigado. Tocou na 097. 1097, contato radar, sua para o nível de voo 360, após o vídeo no país, autorizado direto elétrico. Mais 2000, direto elétrico para o 360, gol no 097. Radar 07, frequência livre. Volta para a tela do carro, eu confirmo o seu jornal, mas era uma 7. Ah, onde eu quero ser autorizada, onde é que eu falo, pronto. Chalé 6314, autorizado decolar, 170 graus, 129. Chalé 6155, chame centro Recife, 128, decimal 35, ao térreo 123, decimal 8. 2235, 238, boa tarde, já 3155. Boa tarde. 6314, decolou os 24, chama o controle 120, decolou 8. 308, 63, não vai pegar não, até lá. Olá, 314, boa tarde, contato Rabat, eu quero o nível de voo 340, após o vídeo meu país autorizado direto móvel. Liga para Cruzeiro, após 3000, direto com 163, só no Lima Alfa, boa tarde, eu saio no código 0246, eu vou esperar que eu dou uma reparte para a descida. Autorizado direto, dou uma reparte para a descida, Lima Alfa. Uniforme, chama torre, 118, decimal 95. 295, obrigada, da companhia. 620, próximo ao ponto 0. 620. Mantém o ponto de espera. Manterá, voo no 620. Voo no 620, agiliza as manobras, autorizado decolar imediato, 170 graus, 13 nós. Resultado, eu falei imediato, 620. Jogo direto, a posição dona, deixa para o nível 050. O Delta está para o uniforme. Continua a aproximação, agora a terceirização de pouso, informa um Boeing 737 da Gol, que já está ingressando na pista para decolagem imediata. Gol 1097, controle. Escuta. Prossiga. Gol 1097, centro Recife, 126, decimal 0, ao término 128, decimal 8. 260, 28, obrigado. chama controle 120, décima 8. 208, boa. Então, tá falando, informe autorizado, pouso, pista 10, 170 graus, 149. Autorizado, pouso 10, Delta Papai, Unifaz. Pode confirmar o vento, autorizado, Papai, Unifaz? Afirmos, 170 graus, 149. É possível o cancelado presente fazer uma base pela direita para o avançado? 370, gol 920. Olha o Delta Papai, faz. Vento 170 graus, 149. Autorizado pouso, pista 10. Sim, o Delta Papai, faz. Tenha solicitado, se possível, base pela direita para pouso na 17, Delta presente. Gente, autorizado. Plano de voo de tomate cancelado aos 3-1. Chama de base para final, ajuste 107. 107, chama de base para final, Delta Papai, faz. Obrigado. Controle 1620, solicita. Prefiro. 1095 com 10 milhas. Autorizado 2 em forma de 10 milhas. Vamos lá. Informado 7, acho que o controle. Para final da 1-7, Delta Papai, informe. Delta Papai, informe, avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-2, vai. Avistado, pouso 1-7, Delta Papai, informe. 3-1-4, chame de receio, frequência 1-2-5, até 1-2-5, 4-5. Three, six, seven.